Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria continuar com o tema dos obstáculos à busca da verdade, mas evidentemente isso não é possível se nós não tivermos um pouco mais de clareza quanto ao que se entende por verdade. Muitas vezes, quando se pergunta o que é a verdade, a resposta vem no sentido material, quer dizer, a verdade é isto, assim, assim, assim. Em vez de nomear, vamos dizer, as condições gerais que permitem distinguir a verdade do erro. Tá certo? Uma resposta muito comum é aquela que foi dada tempos atrás pelo Bernard Lonergan e Michael Pollan, de que a verdade não se encontra ao nível das percepções e intuições diretas, mas apenas das grandes regularidades percebidas e confirmadas pela ciência e aceitas pelo consenso da classe científica. Evidentemente, essa é uma resposta de tipo material, ela não está distinguindo quais são as condições que diferenciam a verdade do erro, mas está anunciando um determinado tipo de verdade como sendo o modelo de todas as outras. Eu vejo que isso suscita uma infinidade de problemas, entre as quais o fato de que qualquer verdade científica, entre aspas, é o resultado de uma multidão de verificações feitas sempre com base, vamos dizer, num vocabulário, num corpo de conceito já aceito de antemão. O que significa que é, vamos dizer, sempre um recorte, tá certo? E não uma verdade imediata. Em segundo lugar, é evidente que qualquer raciocínio de qualquer tipo só é compreendido mediante um ato intuitivo. Isso eu já expliquei para vocês antigamente. Quer dizer, a percepção da identidade entre duas proposições não é um ato de raciocínio, é um ato de intuição. Tem que ser, ou se ele percebe imediatamente, ou ele vai precisar de outras proposições que, por sua vez, terão que ser, cuja identidade também terá que ser percebida intuitivamente. De modo que se você pega uma comunidade de 10 mil cientistas ou 100 mil cientistas que concordam que tal ou qual coisa é verdade, cada um deles teve de verificar, vamos dizer, os cálculos e demonstrações intuitivamente. Portanto, vamos dizer, você dizer que a verdade está nas conclusões científicas e não nos atos intuitivos originários, isso é a mesma coisa que você imaginar que uma comida, uma refeição, se faz desde a sua etapa final até as suas origens. Quer dizer, primeiro você tem o bife frito, depois você tem o bife cru, depois você tem o bife enxertado numa parte da vaca, depois você tem a vaca e no fim aparece uma vaca. É um raciocínio mais ou menos desse tipo. É quase incompreensível que pessoas de gênio como Bernard Lonergan ou Michael Pollan não tenham percebido o absurdo do que estavam dizendo. Tá certo? Mas sempre é possível que, dentro do contexto de uma determinada discussão, teses que parecem perfeitamente razoáveis dentro do contexto daquela discussão se revelem absurdas quando você as confronta com as exigências básicas do conhecimento humano, fora, vamos dizer, de qualquer contexto acadêmico já pronto. Então, o que eu estou dizendo revela, mais uma vez, a absoluta responsabilidade do indivíduo consciente na busca da verdade. Não há nenhuma autoridade acima da consciência individual para distinguir a verdade do erro, nem mesmo a autoridade da verdade revelada, porque essa também tem que ser confirmada pelo próprio indivíduo. Quer dizer, para quem Deus escreveu a Bíblia? Para alguma comunidade que já vem com a doutrina pronta, fala, não, a doutrina levou milênios para ser feita e ela só pôde ser feita graças a indivíduos que a compreendiam de algum modo. Então, não há escapatória. Quer dizer, o desespero do ser humano que se vê confrontado com um universo imenso e imensamente complexo e que se encontra desamparado no seu esforço de busca da verdade, ele é natural que ele tenda a se apegar a alguma autoridade, mas infelizmente essa autoridade não existe. Você vê, nem mesmo a autoridade do próprio Deus. Se Deus lhe diz uma coisa que você não compreenda absolutamente, como que você vai cumprir o que ele disse, meu Deus do céu? É impossível. Portanto, a própria autoridade de Deus depende de um destinatário capaz de compreender as suas ordens, as suas instruções, os seus mandamentos, etc, etc. Não é isso? Se você, sei lá, não cometer adultério, mas o neguinho não sabe o que é adultério, danou-se, como é que ele vai cumprir isso aí? Então, Deus não é idiota de dar instruções incompreensíveis e depois punir quem desobedeceu. Se você olhar os 10 mandamentos, você vai dizer, bom, acho que não tem uma coisa mais clara do que os 10 mandamentos. É claro para todo mundo e por isso mesmo é obrigatório para todo mundo. Se fosse um negócio esotérico, então só seria obrigatório para aqueles que compreendem, né? Então, isso quer dizer que a autoridade do indivíduo, portanto, a sua liberdade, é o pilar de todo conhecimento possível. E não havendo, como já foi demonstrado, não havendo conhecimento racional, somente conhecimento intuitivo, nós somos sempre devolvidos ao mesmo problema da intuição imediata da verdade. Infelizmente, no vocabulário filosófico acadêmico americano, você tem várias palavras que estão com o seu sentido invertido. Não é isso? Um deles é perception. Eles distinguem entre perception e fact. Eu digo, mas se a sua percepção não apreendeu o fato, ela percebeu o quê? Não percebeu coisa nenhuma. Portanto, estão chamando de percepção apenas o fenômeno que se desenvolve dentro da consciência subjetiva e não a sua relação com o objeto. Mas se não há relação com o objeto, não há absolutamente percepção, há apenas uma imaginação. E esta coisa, vamos dizer, está tão... é tão viciada que quando você fala a palavra perception, eles já entendem que é uma coisa totalmente subjetiva. O que, inclusive, contradiz a própria etimologia da palavra, que vem do verbo sepio, sepire, quer dizer apreender, e per, que quer dizer em volta. Quer dizer, você pegou alguma coisa, apreendeu algo que não está em você, mas que está em volta. Tá certo? Então, se aceitamos este princípio de que a verdade é só aquilo que a comunidade científica nos impõe, então, em primeiro lugar, nós estamos esquecendo qual é a origem cognitiva das conclusões científicas, que é, vamos dizer, a repetição de atos intuitivos por milhares de pessoas que convergem na sua atenção a um mesmo objeto e ali apreendem mais ou menos o mesmo conteúdo verbalizável, descontando o não verbalizável. Pior, este conteúdo tem de ser verbalizado nos mesmos termos e nos mesmos conceitos por todas as pessoas. Isso quer dizer que do conjunto de elementos concretos que formam um fato, só pode ser percebido cientificamente aquilo que já está previamente recortado nos seus conceitos. Tá certo? Isso quer dizer que o que nós entenderíamos por verdade seria uma série de recortes mais ou menos soltos, tá certo? Que não podem formar um conjunto de maneira alguma, de maneira que o sujeito falar em visão científica do universo é uma coisa absurda, isso não existe, jamais existirá. A ciência só tem visão daquilo que ela pode averiguar por seus próprios métodos e não há nenhuma possibilidade dela fazer isso com relação a um objeto chamado o universo. Tá certo? Então, se constituiria desses pontos e teria que admitir ainda a hipótese totalmente imaginária de que esses pontos não são jamais contestáveis, o que é contraditório com a própria noção do método científico como algo que está... um procedimento investigativo que está em constante revisão autocrítica de si mesmo. Se a ciência se caracteriza pela constante revisão autocrítica de si mesmo, então ela não pode jamais proclamar uma verdade definitiva, nunca em hipótese alguma. Tá certo? Daí a chamada, vamos dizer, o subterfúgio praticamente inventado pelo Karl Popper de que o que a ciência produz não são verdades, são hipóteses ainda não derrubadas. E isso é verdade, este preceito do Popper é verdadeiro e é universalmente aceito pelas mesmas pessoas que acreditam na autoridade universal do consenso científico. Então, você vê que basta isso para que o consenso científico seja uma coisa totalmente absurda, impensável e de fato inexistente. Você pega as grandes questões científicas que estão em discussão no momento, como essa coisa de aquecimento global, não existe consenso algum. Cada grupo proclama que o seu consenso é o consenso de todos, quando o outro lado diz exatamente a mesma coisa. Do mesmo modo, quando você vê as discussões sobre teoria de evolução, que prosseguem cada vez mais acirradas, cada um dos lados proclamando que o outro não tem razão de ser, quando o simples fato de existir prova que tem razão de ser, quer dizer que as duas hipóteses são absolutamente são viáveis enquanto hipóteses, elas não são demonstráveis. Tá certo? Eu até hoje não vi nenhuma prova definitiva a favor ou contra a teoria da evolução. E eu acredito que não existirá jamais, porque o campo de observação é praticamente ilimitado. Você diz, a totalidade da vida biológica sobre a Terra. Eu digo, bom, isso é inabarcável, não tem como você chegar a uma conclusão disso aí, tá certo? Então, você pode aceitar uma hipótese como essa, pode raciocinar, não aceitar, mas pode raciocinar em cima de uma hipótese como em cima da outra, e o erro provém de você tomar essa hipótese como sendo uma verdade finalmente, definitivamente demonstrada. Isso não tem como fazer isso. Essa, vamos dizer, é uma atitude de pura autoafirmação grupal. Quer dizer, é uma presunção de poder. Quer dizer, nós estamos com a verdade e você não tem o direito de você colocar isso em questão. Tá certo? Daí que o fato de que frequentemente se recorra a boicotes, sacanagens, mentiras, difamação, etc., etc., o que mostra que a discussão científica já degenerou e não é científica mais há muito tempo. Então, a autoridade da ciência, se existe, é a autoridade da consciência crítica, tá certo? Que está continuamente se corrigindo e que deve atenuar, vamos dizer, as certezas estabelecidas e favorecer sempre a busca de novas e novas e novas descobertas. Essa é a única autoridade que a ciência tem. Ela não tem autoridade de fazer nenhuma afirmação objetiva sobre a realidade. Absolutamente nenhuma. Tá certo? Nem nos setores mais modestos. Né? Você veja, por exemplo, a discussão que existe há 50 anos a respeito das comidas gordurosas. Se elas matam ou se elas são indispensáveis à salvação da humanidade. Ninguém sabe. E isso não é nenhuma questão, vamos dizer, de abrangência universal. É apenas um detalhe técnico da terapêutica. Nem isso os caras sabem, tá certo? Então, a existência, vamos dizer, da dúvida científica é uma condição indispensável para a existência da própria ciência. Tá certo? Agora, o Lonergan, quando ele propôs esse negócio, ele tinha como modelo a teoria copernicana, quer dizer, o heliocentrismo. Né? O heliocentrismo é algo que desmente a percepção intuitiva e, no entanto, é verdade. Eu digo, bom, mas se ele desmente a percepção intuitiva de algumas pessoas e confirma a de outras, entre as quais o próprio Copérnico. Quer dizer, Copérnico, efetuando certas medições e observações, chegou a uma certa conclusão. Como é que ele capta esta conclusão, se não por um ato intuitivo? Então, isso quer dizer, Copérnico intuiu a verdade corretamente, enquanto outros estavam apenas intuindo um conjunto de aparências. Supondo-se que a teoria copernicana esteja provada definitivamente que não está, aliás, até hoje não está, e creio que não estará jamais. Eu não creio que seja possível ninguém determinar a posição exata da Terra no universo, porque ninguém sabe exatamente onde acaba o universo. É uma coisa muito simples, né? Então você não sabe se ela está no centro, no canto esquerdo, em cima, embaixo. Ninguém sabe isso e não saberá jamais. Tá certo? Vamos dizer, você pode somar indícios, somar e somar e somar, mas uma soma de indícios não constituirá jamais uma prova, constituirá apenas, vamos dizer, um conjunto indutivo de indícios. E eu vejo que a cada geração que passa, parece que os cientistas, não todos, evidentemente, mas aqueles que opinam em público, cientistas formadores de opinião, têm uma dificuldade maior em conviver com a incerteza e uma compulsão enorme de provar que a sua teoria está certa e que todas as outras estão erradas. Em vez de dizer, olha, isso aqui é só mais uma teoria, pode ser que seja, pode ser que não seja, e vamos continuar observando, porque, como dizia Santo Tomás de Aquino, na verdade é filho do tempo. Quanto tempo? Ninguém sabe. Enquanto existir humanidade, enquanto existir ciência, as pessoas vão continuar levantando hipóteses. Algumas parecerão mais adequadas durante algum tempo, outras menos. Mas depois tudo pode mudar e podem surgir outras hipóteses nas quais ninguém havia pensado. Tá certo? Então, esta é a condição real da investigação científica. O que confunde o meio de campo é a famosa confusão de ciência com tecnologia. Quer dizer, o fato de que a ciência consiga produzir determinados efeitos é usado como prova de que ela está na realidade. Eu digo, bom, ela está na realidade dentro do campo propositadamente recortado para produzir aqueles efeitos. O que não quer dizer que isso seja generalizável para outros campos. Tá certo? Então, toda e qualquer aplicação tecnológica de um conhecimento científico o funde com uma infinidade de outros conhecimentos que não são científicos e não podem ser provados de maneira alguma. E se você disser, bom, mas as observações científicas podem ser tornadas mais exatas pelo uso de equipamentos. Daí surge aquele famoso problema do Theodore Porter, de que quem vai manejar os equipamentos e como eles vão aprender a manejar os equipamentos. Quando você vê que o aprendizado do manejo de qualquer equipamento científico depende do contato pessoal entre o instrutor e o aprendiz, envolvendo ali uma série de comunicações, inclusive não verbais, quer dizer, jeitos de pegar, jeitos de olhar, etc., etc., você vê que o campo da subjetividade é tão imenso quanto na observação a olho nu. Tá certo? Mas, vamos dizer, o mito, vamos dizer, da ciência como suprema autoridade cognitiva, ele se apoia também num outro fator, que é o da profissionalização das várias atividades. Você vê que a história disso é um negócio enormemente complicado. Então, eu estou tentando reconstituir, para o livro Introdução ao Método Filosófico, somente alguns capítulos da história da profissionalização da atividade filosófica em particular, não das outras atividades. E ali você já vê que a coisa é um saco de gatos. Por exemplo, durante uma boa parte da Idade Média, as universidades eram consideradas, vamos dizer, o suprassumo da autoridade cognitiva. Mas isso é por quê? Porque o povão em volta ninguém sabia o que os caras estavam discutindo lá. Esse é o primeiro que eles só discutiam em latim, enquanto o povão falava em alemão, italiano, inglês, etc., e não entendia nada do que eles estavam falando. Então era, por assim dizer, uma autoridade mítica, né, que vagamente se confundia com a autoridade da própria igreja, que na verdade não tinha nada a ver com isso, porque as universidades surgiram como entidades independentes, não foram fundadas pela igreja, tá certo? E muitas vezes se colocavam em oposição à igreja. Com o advento da reforma protestante, a coisa se complica mais ainda, porque as universidades aí, já apropriadas em parte pela igreja e em parte pelos governos locais, muitos dos quais tinham aderido ao protestantismo, se tornam centros de defesa intransigente da sua respectiva ortodoxia religiosa e automaticamente perdem a autoridade cognitiva e começam a aparecer outras entidades de tipo acadêmico que não davam diploma, simplesmente o sujeito estudava e o professor atestava que o aluno era bom, que era ruim e tal, mas não conferia um diploma. Então, aí você tem um recuo da profissionalização. Isso aí por volta do século XVI. Né? E daí surge também uma infinidade de intelectuais e cientistas que estão fora da universidade, mesmo porque as novas modalidades de estudo e de investigação, que marcam o advento da chamada ciência moderna, requeriam equipamentos que as universidades não tinham. Então você precisava achar um príncipe, um conde, alguém com dinheiro que financiasse, né, a compra ou construção dos seus equipamentos. Então a ciência começa a se desenvolver fora da universidade e você tem uma espécie de desprofissionalização. Você vê que muitos dos grandes cientistas modernos não eram cientistas no sentido profissional. Descartes nunca foi remunerado pela sua atividade científica. Ele era um militar aposentado e tinha uma renda da fazenda dele. Tá certo? Leibniz era um diplomata de profissão. Bacon era juiz de instrução e assim por diante. Quer dizer, eles estavam em outras profissões, não eram cientistas profissionais no sentido moderno da coisa. Alguns eram, tá certo? Outros não. Então você vê que aí o perfil profissional, tanto dos filósofos quanto dos cientistas, já tinha se dissolvido, tinha virado uma coisa de uma variedade imensa. Acontece que, vamos dizer, a partir do século XX, sobretudo da segunda metade do século XX, a tendência à profissionalização de toda a atividade intelectual é muito acentuada. E a profissionalização corresponde, então, vamos dizer, a uma hierarquia baseada na posse de certas credenciais escolares. Por exemplo, no Brasil, para ser um ascensorista, você precisa mostrar um diploma de escola primária, senão você não é aceito. Quer dizer, para você contar de 1 a 10, até do primeiro até o décimo andar, você precisa ter um diploma da escola primária. E assim por diante. Ora, o que acontece é o seguinte, é que isto, vamos dizer, foi uma promessa de que a educação universal eliminaria as grandes diferenças socioeconômicas. Mas isso é materialmente impossível, porque se você formula certas exigências curriculares, até para as profissões mais modestas, de sapateiro ou assessorista, nas profissões mais rentáveis, você exige mais credenciais escolares ainda, de maneira que o sistema todo sobe sem mudar a estratificação interna. E é exatamente o que aconteceu, o que é demonstrado pelo Randall Collins no livro de Credential Society, né? Então, ao mesmo tempo em que acontece essa subida da estratificação sem mudança da hierarquia, os interesses corporativos se consolidam e você cria então os mercados privilegiados. Só pode ter acesso aqui quem fez isto, isto, isto e apresentar tais ou quais credenciais. As credenciais, por sua vez, quem credencia as credenciais? Quem assegura para você que a credencial tal, o diploma X ou Y, atesta um efetivo conhecimento, um efetivo domínio do campo considerado? Bom, são os mesmos donos do campo considerado, ou seja, tudo é decidido dentro de uma corporação. E quem fiscaliza a corporação de fora? Ninguém, é absolutamente impossível, porque os homens encarregados de fiscalizar essas corporações desde fora, quer dizer, desde o Estado, são também membros da própria corporação. Então isso começa a funcionar no circuito fechado e o resultado só pode ser a degradação geral do conhecimento, né? Então, é evidente que as universidades contribuem muito para o avanço do conhecimento, mas elas começam a travá-lo a partir do momento em que elas estabelecem, vamos dizer, a exigência universal de credenciais que ela mesma concedeu. Então, o juiz da produção científica ou da produção tecnológica não são os seus beneficiários, é o povo em geral. São os seus próprios produtores. Então, quer dizer, eles ficam acima de todo julgamento humano e, a partir daí, onde a corrupção é quase inevitável e pode chegar ao desastre completo que chegou no Brasil, onde 50% dos formandos das universidades são analfabetos funcionais. Então, você vê, nesta condição, eu digo, bom, aonde você vai se apegar para a busca da verdade? Ou, como as pessoas perguntam, em quem confiar? Tá certo? A resposta é em ninguém, absolutamente em ninguém. Não tem em confiar, não tem autoridade. Você vai ter que buscar a verdade por si mesmo, dentro do seu campo, da sua esfera de ação, limitada. Não há nenhuma autoridade que possa legitimar o que você disse, o que você não disse. Por exemplo, a alegação de pesquisas científicas que comprovam isso, comprovam aquilo, é sempre relativa. Ela nunca vai passar no fundo no fim das contas, de um argumento de autoridade. Por quê? Porque nenhum dos que estão lendo você vai comprovar, refazer a pesquisa para confirmá-la. Então, ela tem a validade relativa de um argumento de autoridade, um argumento de credibilidade, no fim das contas. Mas, quando você está no argumento de credibilidade, você está na discussão retórica apenas. Quer dizer, depende daquilo que soe verdadeiro, né, aos ouvidos da plateia, conforme as suas preferências. Então, neste século XXI, mais do que nunca, nós estamos num mar de dúvidas. Tá certo? Então, você não tem a quem recorrer. Então, o seu único remédio é você se transformar num equipamento eficiente para a busca da verdade. Então, em grande parte, as dúvidas sobre a possibilidade humana de conhecer a verdade nascem no fato de que as pessoas buscam grandes verdades universais e não as encontram, ou encontram verdades duvidosas, então acredito que não existe verdade nenhuma. Eu digo, mas por que não foram treinados ao contrário, para começar com pequenas verdades que estão ao seu alcance? Se você fizer isso, você vai notar, por exemplo, que a possibilidade da certeza no domínio da história ou da biografia é muito maior do que no domínio da física ou da química ou de qualquer outra coisa desse tipo. Então, é o famoso exemplo dado pelo Max Weber. É mais fácil você saber quem vai ganhar as próximas eleições do que você saber em quantos fragmentos uma pedra vai se quebrar quando ela cair no chão. Então, mais ainda, nós sabemos que a parte mais desenvolvida da ciência física contemporânea, que é a teoria quântica, ela é toda de ordem probabilística. Ela não lhe dá nenhuma verdade definitiva, ela apenas dá um cálculo probabilístico, que em si mesmo é verdadeiro, mas que será sempre uma verdade apenas provável. Ou seja, vai haver sempre uma margem de erro enorme, uma grande possibilidade de que as coisas não sejam assim. Não é isso? Sem contar que mesmo essa verificação estatística, ela chega para você sem nenhuma explicação de qual é o seu significado dentro do conjunto. Quer dizer, o que a física quântica está afirmando? no fim das contas? Qual é a mensagem dela? Bom, até hoje está em disputa, como vocês veem no livro Wolfgang Schmidt, no Enigma Quântico. Então, eu não vejo outra maneira de você se aprimorar na busca da verdade, senão você começar com as verdades modestas da sua própria vida e da sua própria experiência. Então, a primeira dessas verdades é o seguinte, é que o que quer que você tenha feito, você não se recorda direito. Nós não temos uma memória completa da nossa própria existência e dos nossos próprios atos. Isso não quer dizer que eles sejam incognoscíveis e que nós estejamos sempre no erro. Quer dizer que mesmo no que se refere à sua experiência direta, você ainda está mais ou menos na esfera probabilística e você não vai sair disso. Tá certo? Então, mesmo ao contar sua própria história, você terá que ter a margem de erro e dizer, olha, eu acho que foi mais ou menos assim. Enquanto você estiver nisso, você está dentro de um terreno que você domina, tá certo? E já está excluindo a possibilidade do auto-engano proposital. Agora, aí surge a pergunta, em que medida você quer realmente a verdade? É muito difícil você querer a verdade, porque a sua conduta ela já vem julgada de antemão pelos outros e por você mesmo. Então você não quer saber exatamente o que você fez, você quer saber se você está culpado ou inocente. Isso aí já bagunça tudo desde o início. Né? Então, isso quer dizer que nós não concedemos nem a nós mesmos, vamos dizer, o benefício da dúvida e o benefício de uma busca imparcial da verdade. E se enquanto você não fizer isso com relação a você mesmo, toda a sua busca da verdade, a respeito do que quer que seja, está viciada. Tá certo? Então, a exigência da sinceridade é o começo da busca da verdade. Pouco importando para qual esfera profissional você vai evoluir mais tarde. Porque se você desenvolver a sinceridade neste domínio mais modesto que eu estou falando, você vai levá-la para o exercício dessa profissão quando você chegar lá. Agora, se você chegou ao exercício da profissão científica, filosófica, pedagógica, jurídica, ou qualquer coisa, sem você ter desenvolvido inicialmente este senso da verdade na escala modesta que eu estou falando, você vai substituí-lo pelo quê? Pelo julgamento dos pares, que vai ser o seu novo critério de veracidade, e aí pronto, acabou, não há mais verdade, só existe, evidentemente, a tomada de posição, a formação de grupos de pressão, etc., etc., e toda esta bagunça que nós estamos vendo hoje em dia em praticamente todos os domínios. Você veja esta famosa pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que carne dá câncer, bacon dá câncer, etc., etc., não é isso? É uma coisa tão absurda que nem o Drauzio Varela pode engolir, né? Então, quando aparece um negócio politicamente correto, até o Drauzio Varela duvida, então o negócio está mal parado. E quando você vai ver ali, de fato não houve pesquisa alguma, houve apenas uma revisão de um número reduzidíssimo de trabalhos cujas conclusões são inconclusivas, tá certo? Mas essas coisas se vendem hoje como verdade científica. Então, quer dizer, parece que é como se a classe científica estivesse toda empenhada em se autodesmoralizar e em deixar o público com mais dúvida ainda. Tá certo? E isso, evidentemente, não vai acabar enquanto não houver em toda a sociedade um número suficiente de pessoas, vamos dizer, adaptadas e preparadas para a busca da verdade. Sem esquecer o detalhe básico, a capacidade da busca da verdade é uma virtude pessoal. Ela não é transferível. Ela não pode ser compartilhada por uma comunidade. E mais ainda, ela nunca estará estabilizada. Você vai ter que refazê-la diariamente pelo resto dos seus dias. Então a pergunta é essa, você quer realmente a verdade? Ou você quer apenas, digamos, um alívio, né? uma certeza tranquilizante, tá certo? Algo para você dizer contra os seus inimigos, tá certo? Você pode acreditar em qualquer dessas coisas, né? Eu esses dias estava lendo um artigo do Mauro Iasi, aquele que quer matar todos os direitistas, né? E ele diz, não, mas aquilo é uma coisa do Brecht, que é apenas uma metáfora, né? E mais adiante ele diz o seguinte, ele diz, olha, os burgueses vivem na falsa consciência, eles de noite eles rezam para Jesus Cristo e no dia seguinte eles vão matar criancinhas negras nas favelas. Então eu perguntaria assim, Mauro Yazzie, mas isto é uma verdade literal ou isso é uma metáfora também? Hã? É claro que é uma metáfora, e uma metáfora altamente forçada, porque é impossível você citar qualquer exemplo de burguês que tenha feito isso. Quer dizer, ele reza para Nosso Senhor Jesus Cristo e depois ele faz um plano para matar criancinhas negras nas favelas. Isso nunca aconteceu. Nenhum burguês, nenhum capitalista jamais fez isso. Mas você pode formar a imagem, tá certo? Baseada sobretudo em modelos literários, tá certo? Ficcionais, na qual, né, o burguês tem essa falsa consciência. Ele é cristão e devoto para as pessoas da sua família e, ao mesmo tempo, ele legitima, ou ele mesmo trama a morte de criancinhas negras nas favelas. É evidente que nenhum único caso pode ser alegado como comprovação de que esse tipo exista. Mas, metaforicamente, ele pode existir. Por quê? Você pega o fato de que, em certa sociedade, existem pessoas cristãs, por um lado, por outro lado, existem capitalistas que, em geral, não são cristãos de maneira alguma, e, por outro lado, você pode ter alguma violência policial, e, por outro lado, alguma dessas violências policiais pode ter incidido sobre negros nas favelas, e desta parte, uma parte pode ter sido até adolescentes, não digo crianças. Você junta tudo isso e você compõe uma imagem modelo, uma metáfora. Então você vê um professor universitário tentando nos ensinar o que é uma metáfora, quando obviamente ele não sabe nem se aquilo que ele mesmo está escrevendo é uma metáfora ou não. Depois, podemos chegar a esse nível de confusão mental que raia assim, o retardamento mental mesmo, né? Junto com, vamos dizer, uma presunção enorme obtida do fato de que o sujeito é professor numa universidade tal. O fato de que 50% dos formandos que saem da lei sejam analfabetos funcionários não abala essa autoconfiança de maneira alguma, porque, como todo professor, ele não se responsabiliza pelos resultados do seu ensino. Também, o fato de que, nesse mesmo artigo, o Mauro Yazzie fala, não, o burguês, ele acredita que ele está fazendo um bem para a humanidade quando ele mobiliza as suas tropas de repressão e extermínio. Eu digo, olha, eu não conheço nenhum país capitalista onde se promoveu extermínio de quem quer que fosse. Eu realmente não conheço. Tá certo? Mesmo porque o extermínio, quando existe, ele nunca é feito pela burguesia, mas pelo Estado. Né? Ou um burguês tem alguma tropa pessoal de extermínio. Então ele está supondo já que o Estado está sob o domínio da burguesia, o que já é absolutamente impossível. O Estado faz o que quer e a burguesia tem que obedecer. Nós estamos vendo isso no Brasil, isso acontece em toda parte. No New Deal, no, na Alemanha nazista, sempre foi o Estado que põe os burgueses de joelhos e não o contrário. Mas, de novo, você pode fazer um amálgama do Estado e a burguesia, mesmo quando os ocupantes do Estado são membros da esquerda teoricamente antiburguesa. Então, o que quer que eles façam é debitar na conta da burguesia. Por quê? Porque a cabeça dos Mauro Yazzie formou um engrama, uma mistura de imagens que ela coloca para ela, coloca como se fosse uma verdade para eles. E no momento em que diz, eles sentem que isso é verdade, porque eles estão, por assim dizer, vendo. Não é isso? Um outro efeito que se mistura com isso aí é o do fingimento histérico. Qualquer coisa que você veja, o percebo, creia perceber por fingimento histérico, você o percebe com mais intensidade do que qualquer realidade possível. Tá? O fingimento histérico, ela tem essa característica de que ele cerca a mente do sujeito e não deixa ele ver nada fora. Então aquilo para ele aparece tremendamente nítido. Isso quer dizer que o Mauro Yazzie está vendo os burgueses, junta lá na associação comercial, né, os burgueses interessados, né, em, bom, quantas crianças negras nós vamos matar na favela amanhã? Ele enxerga isto. Esta é uma imagem, vamos dizer, que condensa percepções distintas, captadas em lugares diferentes, e forma uma imagem, tá certo? Eu digo, mas como que ele conecta uma imagem com a outra? É por atribuição de intenções, atribuição imaginária de intenções. Ele sabe que os burgueses não discutem extermínio de crianças negras. E ele sabe que os burgueses jamais tiveram contato com qualquer PM que matou qualquer neguinho na favela. Não há contato, não há linha de comando, tá certo? Mas ele supõe que a instrução maligna emanada do subconsciente dos burgueses acerta o subconsciente dos polícias, tá certo? Por uma espécie de transmissão telepática, pelo milagre da ideologia de classe. Então, a ideologia de classe faz com que os policiais, sem saber que estão atendendo instruções da burguesia, matem as criancinhas negras que os burgueses, no fundo, no fundo, queriam matar. É claro que isso é tudo alucinação, não é certo? E que um sujeito desse pretenda falar de falsa consciência é absolutamente grotesco, não é isso? Então, inclusive o cara fala de aparato de destruir, de repressão e extermínio da burguesia. De bom, você pega todas as burguesias do mundo, fala, nunca criaram um aparato de repressão e extermínio que se comparasse ao da União Soviética ou da China. Quer dizer, aí existe uma desproporção quase psicótica, tá certo? Se você perguntar assim, quantas criancinhas negras foram assassinadas, né, nos últimos 100 anos nas favelas? 100 anos. Pode ser que tenha algumas. Em geral, não são criancinhas, são adolescentes armados, né? Mas vamos considerar toda criancinha. Some tudo. Você não vai dar um milésimo, tá certo? Do que se matou na União Soviética, no Camboja, na China, etc, etc. É menos de um milésimo, né? Então, aí você tem a formação de um engrama metafórico, tá certo? Baseado na total perda do senso das proporções. E se não há ciência das proporções, não há metáfora, na verdade. Porque a metáfora significa você ver entre dois elementos, A e B, uma mesma relação proporcional que existe entre outros, X e Y. Então, por assim, uma metáfora vulgar, quer dizer, o leão está no centro da fauna, assim como o sol está no centro do sistema solar. Você tem uma relação proporcional, A sobre B igual a X sobre Y. Ou seja, faltando o senso da proporção, você só tem metáforas capengas, forçadas de 15ª mão, e nisso consiste todo o estilo do seu Mauriase, da primeira à última linha. Ou seja, um homem totalmente desqualificado para ser professor de ginásio, quanto mais de universidade, e quanto mais para ser um dos intelectuais, tá certo? De uma corrente política que está no poder, né? Inclusive, ele me menciona no artigo, mas ele não fala mal, não. Ele diz: ah, como é que eu vou pedir para as pessoas lerem o Gheorghe Luca, que vocês não entendem nem o Olavo de Carvalho? Eu falo, mas você não entende o Olavo de Carvalho. E o próprio Olavo de Carvalho entendeu perfeitamente Lucas, porque eu o estava lendo antes do Mauriase nascer. Eu já tinha lido a Estética inteirinha do Lucas, que é um livro que acho que três pessoas leram no mundo, antes do Mauriase nascer. Tá certo? E não interessa se as pessoas que estão me lendo entendem Gheorghe Luca. Qual é a contribuição efetiva do Georg Lukács à compreensão de qualquer mecanismo social que seja? Essa contribuição é zero. Ele ajudou um pouco a entender umas coisas na história literária. Não podemos negar o valor de alguns ensaios literários dele. Mas quando você pega, vamos dizer, as teorias sociológicas dele, como, por exemplo, a teoria da consciência de classe possível, consciência proletária possível. O que é a consciência proletária possível? Bom, os marxistas, até uma certa época, acreditavam que o movimento comunista expressava a consciência da classe proletária. Daí viram que os proletários não tinham consciência de coisa nenhuma. Aí veio o Lukács, que diz: não, expressa a consciência de classe possível, quer dizer, aquilo que o proletário deveria saber, mas que ele só saberá depois de nós tomarmos o poder e o informarmos. Isso não é uma teoria sociológica, né? Isso é um programa publicitário. Se ele confundir uma coisa com outra, assim, é um erro primário, né? E o Gheorghe Lukács é, de fato, a inteligência mais brilhante criada pelo movimento marxista ao longo, depois de Karl Marx, foi ele o segundo. E mesmo assim, você tem a maior parte das coisas que ele descreve são deploráveis nesse nível, hein? Exceto quando está lidando exclusivamente com literatura, que era a área na qual ele era realmente bom. A história da literatura alemã dele é muito boa, os ensaios literários, que aliás foi feito uma coletânea brilhante no Brasil, no tempo do Ennio Silveira, o livro dele sobre o romance histórico, tudo isso está muito bem, tem sugestões muito boas. Não tem nenhuma teoria que se sustente, mas tem algumas sugestões muito boas. Então, o problema é saber, André, se o Mauriás entendeu o Georg Lukács. Por exemplo, é impossível entender o Georg Lukács sem você perceber que o último livro dele, A Destruição da Razão, é uma pura alucinação. Está certo? Onde ele enxerga antepassados do nazismo em tudo quanto é lugar. Ele pega toda a filosofia alemã e tudo vira antepassado do nazismo. Fala, bom, você pode ver tudo como antepassado do nazismo, ou como Karl Marx, você pode ver tudo como antepassado do marxismo. Dos dois jeitos que você veja, alguma semelhança você vai ver. Então, se nota aí a mesma impossibilidade de distinguir entre analogia e identidade, que é onde eu acho que a marca principal da inteligência capenga é essa. Onde ele vê uma analogia, ele acha que está lidando com identidades concretas. Então, nós não vamos escapar disso nos apegando, vamos dizer, a um grupo de referência, nos apegando, vamos dizer, à religião, né? Porque a religião, ainda assim, ela terá de ser compreendida, quem tem que compreender é você, então ela não resolve o problema, é você que tem que resolver. Ou seja, nos apegando a qualquer autoridade constituída. Nós estamos vivendo numa fase que, na verdade, é muito propícia para o desenvolvimento da inteligência, porque é uma fase que todas as autoridades caíram. Você não pode confiar em ninguém. Fala, mas você não pode confiar em ninguém, só lhe resta você mesmo buscar. Então você tem que tentar ser, vamos dizer, uma testemunha confiável daquilo que você sabe. Então fazer, vamos dizer, o repertório do que você sabe e do que você não sabe. Por exemplo, você começa a fazer o repertório do que você sabe e não sabe a respeito da sua própria história, meu Deus do céu. Hã? Eu gosto muito da autobiografia do Chesterton, porque ele começa assim, dizendo, confiante na autoridade da família, do Estado e das tradições, acredito que nasci no dia tal, porque eu não estava consciente para ver. Então começa por aí, quer dizer, o seu próprio nascimento, você sabe dele através do testemunho de terceiros. Portanto, tem uma coisa que você já sabe de cara. Sem o testemunho confiável, não há busca da verdade. Então, inclusive na área científica. De qualquer pesquisa científica que você lê, você refaz a pesquisa para você saber se ela está certa ou errada? Não, você não faz, você vai na confiabilidade do testemunho. Então, esse domínio retórico, que é o domínio da confiabilidade, é de uma importância extraordinária para a busca da verdade. Quer dizer, você saber graduar a confiabilidade sem você tomar como líquido e certa aquela pretensa verdade na qual você está confiando. Tá certo? Sem tomar como verdade líquida e certa nem mesmo o seu próprio testemunho, a não ser que você possa confirmá-lo por outros indícios. Tá certo? Eu, por exemplo, tenho uma cicatriz aqui que eu peguei, acho que eu tinha 8 anos de idade, e eu me lembro claramente do episódio, com todos os seus detalhes. Era uma tia minha que tinha um cachorro pastor alemão, e eu saía para brincar com o cachorro. E ele tinha uma corrente, e na corrente tinha um prego, onde o prego... E daí eu apareci sangrando, todo mundo achou que o cachorro tinha me mordido, tá certo? Já queriam dar um jeito no cachorro. Tá certo? E a única testemunha a favor do cachorro foi eu, não foi ele, foi o prego. Né? Não fui acreditar em mim, não fizeram nada com o cachorro. Mas eu me lembro claramente desse episódio e tenho ainda a cicatriz, né, que me mostra o que aconteceu, porque é uma cicatriz em linha reta. Simples. Jamais uma mordida de cachorro deixaria uma marca desse tipo. Tá certo? Então, às vezes, você tem um indício material que confirma a sua memória. Às vezes, você tem a memória de outras pessoas que também confirmam aquilo já com uma confiabilidade menor. Mas em todos os casos, você tem este problema. Eu conheço a minha própria história, eu me conheço a mim mesmo, né? Ao ponto de eu poder saber o que é sinceridade. Por exemplo, eu sei quando eu estou mentindo. Né? Quando você fala para a mulher assim, eu te amo, você tem certeza que é isso mesmo? Quantas vezes você não falou isso de mentirinha? Né? Então, eu sei que eu falei um monte de vezes de mentirinha. Né? Outras vezes eu falei de verdade. Mas se você não tem o conhecimento da sua verdade nesses detalhes materiais, você vai transferir a sua falsidade para todos os domínios de conhecimento nos quais você penetre. Você veja que durante a Idade Média, nas universidades, a única coisa que garantia a confiabilidade daqueles camaradas era a disciplina religiosa a qual eles se submetiam. Então eles estavam acostumados a fazer a confissão, tomar a comunhão, etc. E tinham consciência de pecado muito clara. Então, o que garantia que eles permanecessem no rumo da verdade não eram os métodos lógicos e dialéticos usados. Era uma virtude pessoal que eles carregavam. Sem esquecer o fato de que a fundação das universidades foi precedida pelas famosas escolas monacais e catedrais, que eram aquele negócio da inveja dos anjos, onde o objetivo não era formar eruditos nem professores, mas formar personalidades bonitas. E isso aí já tinha 2 séculos de experiência, tá certo? Quando começam as universidades. Quer dizer, a universidade já é a cristalização de efeitos secundários de uma modalidade de ensino mais discreta que existia antes. E, não por coincidência, os grandes filósofos da universidade medieval não vieram, vamos dizer, da classe profissional que dominava as universidades, mas vieram dos monastérios. Eram todos monges. Santo Tomás de Aquino, Duns Scott, São Boaventura, né? São Alberto Magno, eles vinham dos mosteiros. E presta atenção, nas universidades houve uma tremenda resistência a aceitar os monges, porque as universidades eram dominadas pelo clero leigo ou por pessoas leigas mesmo. Né? E daí, quando apareceram os monges, houve uma luta de classe, por assim dizer. Os monges tiveram que lutar para abrir espaço com os cotovelos para ser aceito. E, no fim, hoje nós lemos as obras desses monges e pensamos assim, ah, que maravilha que era a universidade medieval. Falo, maravilha coisa nenhuma, esses caras tiveram que vencer, tá certo? Toda aquela sacanagem corporativista que os cercava, e eles não eram de maneira alguma produtos típicos da universidade medieval. Eram gente de fora que veio para sanear a universidade de fora, assim como no século XX o padre lá dos Anjos foi botado na PUC para ver se cristianizava a PUC de novo e não conseguiu, morreu antes de conseguir. Então, vamos parar de idealizar a Universidade da Idade Média e ver como as coisas realmente foram. Quer dizer, onde você forma uma corporação, você tem ali, vamos dizer, o senso da autodefesa corporativista, né, a reserva de mercado e tudo mais. Isso é inevitável. Tá certo? E, quando nós estamos na busca da verdade, nós não podemos, vamos dizer, idealizar nenhuma dessas instituições que foram criadas ao longo do tempo sob o pretexto de busca da verdade. Mas nós podemos nos inspirar em indivíduos. E se você estudar, por exemplo, a vida de Duns Scott, 4 vezes ele foi expulso da cidade onde ele estava, tá certo? Por causa de problemas corporativos na universidade. Né? Em outros casos, vamos dizer, São Tomás de Aquino, ele teve a sorte de receber a proteção direta do Papa, então não ousavam mexer com ele. Tá certo? Mas se você procurar essas grandes épocas onde surgem, né, grandes descobertas, etc., você verá que em todas as casas essas descobertas foram feitas por indivíduos que estavam contra a coletividade. É Sócrates, é Platão, é Aristóteles, é todo mundo. É sempre assim. Portanto, não há uma coletividade que encarne a verdade. Isso é uma coisa fundamental. E se você estudar a nova ciência da política, do Erich Weger, né, você verá que toda a organização do Estado moderno é baseada na ideia de que certos grupos personificam a verdade. Eles dão a legitimidade. Não é isso? Então, quando você vê, por exemplo, a função da mídia, o que é a função da mídia? A mídia é aquilo que está no meio. Por isso que se chama mídia. É o meio, é a intercomunicação. Então, a mídia intercomunica todos os setores da sociedade. É só isso que ela faz. E, por isso mesmo, acredita-se que ela expressa a opinião da maioria, mas é exatamente o contrário. Ela é a opinião de um grupo que está tentando formar a opinião da maioria. E ninguém pergunta para a maioria o que ela está achando mesmo. Quando você vai ver a confiabilidade da mídia, por exemplo, no Brasil, é de menos de 5%. Nos Estados Unidos é mais, quer dizer, chega quase aos 20%. Veja que coisa. Cada 100 americanos que lêem um jornal, tem 20 que acreditam, né? Então, isso quer dizer que todas as entidades que tentam personificar a verdade estão todas enganando você. Só existe verdade para a consciência individual no instante em que ela a percebe. E, no entanto, esta percepção tem um efeito social enorme, porque basta você declará-la, automaticamente várias consciências dão o seu testemunho dizendo, opa, eu também vi as mesmas coisas. Isso para mim acontece toda semana. Eu escrevo um negócio e alguém diz, pô, você disse o negócio que eu estava tentando dizer e não conseguia. Eu digo, muito bem, a função do escritor é exatamente dizer o que os outros não conseguem dizer. Então você tem um testemunho pessoal que é confirmado por outros testemunhos pessoais. Isso nos coloca na esfera da verdade absoluta de maneira alguma. Mas já nos transfere do terreno da pura verossimilhança para o terreno da probabilidade razoável. Então, vamos dizer, é justamente este o esforço que eu peço a cada um dos meus alunos, você se treinar para isso. Tá certo? Sabendo que a nossa dificuldade de perceber a verdade até sobre a nossa própria história pode ser transposta, tá certo? Através de recursos ficcionais adequados. Quer dizer, as partes da história que você não lembra, você preenche com elementos ficcionais, sabendo que são ficcionais, tá certo? Mas que são adequados e que não vão falsear a coisa fundamentalmente. Eu agora mesmo estou lendo os livros desse Roberto Ampuero, estou fascinado com isso. Primeiro li o Nuestros Años Verde Olivo, que é a vida dele em Cuba, e agora essa aqui, que é a vida dele na Alemanha Oriental, antes e depois do seu estágio cubano. Esse livro, o segundo livro, é bem mais complexo que o primeiro, você tem uma série de vai-vens entre o presente do narrador e o passado da narrativa, o que torna a coisa um pouco mais complicada, mas nem por isso menos significativo. E olha aqui, como é que o subtítulo que ele colocou. Novela de minha memória imprecisa. Romance da minha memória imprecisa. Ele sabe que as recordações são imprecisas e que alguns pontos ele vai ter que inventar. Tá certo? Mas inventar de modo que a invenção não contradiga os pontos de memória dos quais ele tem certeza. Na verdade, são dois livros de memórias. Tá certo? Mas a modéstia do autor é tanto que ele diz é um romance autobiográfico, né? Onde eu me permiti inventar as partes que eu não lembrava. E, na verdade, todo o livro de memórias é isso. Né? Você vai começar pela seleção. Eu acho que todo indivíduo tem o direito de selecionar os episódios da sua vida que ele considera significativos e outros que para ele não significam nada, mesmo porque os protagonistas foram outras pessoas. As outras pessoas, por sua vez, também têm, teoricamente, o direito de modificar a narrativa da vida do sujeito de acordo com aquilo que elas observaram, porque é evidente que se você conviveu com o indivíduo 10 minutos, você já acha que você é a testemunha fundamental da história. Né? E que ele pode estar enganado e você estar certo. Tá certo. Eu não me lembro de nunca ter feito isso com ninguém. Quer dizer, eu pegar a vida de um outro sujeito que eu conheci superficialmente e achar que eu sou a testemunha principal. Falar, não, eu não sou a testemunha principal. Eu não era mulher dele, não era mãe dele, não era pai dele, não era nada. Não estou sabendo praticamente nada, só sei aquele pedacinho que eu observei. Curo sentido no conjunto, me escapa completamente. Então, por exemplo, o Dr. Miller me dizia o seguinte, ele disse, por trás de todo grande homem bem sucedido existe um casamento fracassado. Eu sei que ele estava falando dele mesmo, porque ele teve um primeiro casamento que foi uma verdadeira desgraça. Depois ele conheceu uma senhora dentista, a doutora Lea, que foi um anjo de pessoa e casou com ela, foi muito feliz. Mas eu não sei quais... Perguntar o que aconteceu com ele. Eu não tenho a menor ideia de por que foi ruim. Eu sei que ele disse isso. Né? E, portanto, acredito que deva ter sido um casamento muito ruim mesmo. Quem mais eu sei desse grande amigo com o qual convivi durante, acho que, 15 anos, encontrando o nego praticamente uma vez por semana, pelo menos. Não sei mais nada. Né? Então, não posso avaliar o peso relativo disso que ele disse. Eu não sei. Vamos supor que o casamento dele tivesse sido uma maravilha. Ele teria sido diferente? Eu acho que não. Eu acho que o gênio pessoal não é alterado pelo casamento. Né? Quando você vai ver, por exemplo, você estuda a história do Jacob Wasserman. Jacob Wasserman, para mim, foi o maior romancista do século XX, de longe. Né? Maior que Thomas Mann, maior que Robert Musil, maior que todos. Ele teve o casamento mais infame do mundo, porque era mulher que só queria saber de dinheiro, forçava ele para trabalhar, para gastar até o último tostão, deixava ele na tanga. E, no entanto, ele lá escrevendo aquelas coisas incríveis. E ele nunca largou a mulher, ele ficou com a mulher até morrer. Talvez tenha morrido mais cedo por causa disso. Então, como eu vou saber qual é o peso relativo desta mulher no sucesso ou fracasso dele como romancista? Não vou saber jamais. Não é isso? Você vê outros caras que são casados com anjos de bondade, que nem o Dostoiévski, no seu segundo casamento. A mulher fazia tudo para ele, ela copiava os manuscritos dele, ela ia no editor para vender o livro, né? E não tomava todo o dinheiro dele, dava até um dinheiro que ele sabia que ele ia torrar na jogatina. Ele disse, mas era um anjo, né? Bom, isso aí foi decisivo para o sucesso dele, para não ter a menor ideia. Nós nunca vamos saber, e só ele pode julgar. Tá certo? E ele não é obrigado de maneira alguma a esclarecer isso para ninguém. Porém, com relação a nós mesmos, nós temos que saber o que se passou. Você não precisa sair contando para todo mundo, mas você tem que saber. Tá certo? Muito bem. O que, que garante a sua sinceridade? Eu, pessoalmente, eu acho que somente a confissão perante Deus assegura isso aí. Porque quando você confessa perante Deus, você sabe que você está diante de um observador onisciente que você não consegue enganar. Vamos dizer, essa é uma das grandes dificuldades cognitivas do ser humano. Ele vê a sua relação com Deus e depois ele tenta pensá-las desde fora. Eu digo, mas não dá para pensar desde fora. Hein? Quer dizer, não existe um... É o que a Bíblia pergunta, onde você vai se esconder de Deus? Eu digo, bom, se eu quero analisar a minha relação com Deus desde um ponto de vista neutro, eu tenho que sair delas e achar um ponto de observação privilegiado, mas eu não consigo, porque quando eu fujo para um lugar escondido, Deus já sabe que eu estou lá. Então, a relação do homem com Deus assegura, vamos dizer, uma posição de observação na qual você nunca é o observador privilegiado. Né? Você é apenas uma testemunha falha, muitas vezes falsa, de si mesmo, cuja versão da história é continuamente desmentida pelo simples fato de ser mostrado perante um observador onisciente. Então, quando você confessa os seus pecados, você não está confessando os seus pecados, você está pedindo a Deus, Deus, me mostre quais são os meus pecados. E esta é uma das funções do Espírito Santo, está lá na Bíblia, o Espírito Santo vai lhe revelar quais são os seus pecados. Então, o que adianta ficar fazendo força para confessar? É Deus que tem que mostrar, tá certo? E é isso que você tem que pedir. De apóstolo, Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Na verdade, eu já expliquei isso aqui, o fato de termos um eu não é explicável por nenhum mecanismo natural. Os animais não têm um eu. Eles não têm um dentro de si com o qual eles possam conversar consigo. Leia o famoso capítulo do Ortega y Gasset, Ensimesmamiento y Alteración, em que ele chama de ensimesmamento esta atitude do homem que se dobra perante si mesmo para pensar no que ele mesmo pensou, no que ele mesmo sentiu, no que ele mesmo fez. E ele diz, os animais não têm isso. Quando os animais param de prestar atenção no mundo exterior, eles ficam com uma expressão vazia e logo eles adormecem. Então eles não têm esse interior, esse para si mesmo. Nenhum animal tem. Tá certo? Então, bom, por mecanismo natural, não vamos conseguir explicar isso jamais. Mas nós sabemos que em Deus não existe alteridade. Nada em Deus é externo a ele. Deus não tem um inconsciente. Deus não tem uma parte, vamos dizer, externa que ele tenha que conhecer ainda. Tá certo? Então, ele é um eu. Por isso mesmo que ele disse, eu sou aquele que é. Quer dizer, eu sou eu. Agora, e você? Você é um eu? Não. Você é um eu de vez em quando. A maior parte do tempo, você está agindo de maneiras impessoais, onde a força da genética, a força da cultura, a força da influência externa passa por você e age sem que você tenha controle nenhum da coisa. Mas de vez em quando você toma consciência e nesse momento você é um eu. São o famoso momento de lucidez que eu comentei num curso que eu dei a partir de um parágrafo do Louis Lavelle. Tá certo? Aqueles momentos onde você capta as várias correntes da sua existência e tudo faz sentido de repente. Esses momentos são raros. E o Lavelle diz, a sabedoria consiste em conservar esses momentos, né? Conservar e esticá-los, ou seja, você estar consciente de si o máximo de tempo possível. Mas é impossível você estar consciente de si sem você estar consciente das correntes contraditórias que te formam. E, portanto, quando você olha o mundo, você vai perceber correntes contraditórias também. Né? Isso quer dizer que nunca você poderá, vamos dizer, pronto, você observa o terreno da história, tá certo? Você nunca vai ver uma verdade completa, uma falsidade completa. Isso não existe. Tudo está repleto de contradições e dificuldades. E quando você observa que a discussão pública é geralmente travada entre pessoas que tomam partido em bloco das coisas, você vê que elas nunca vão acertar com a realidade. Não é isso? Por exemplo, aparece aí, sei lá, o Marco Antônio Villa, dizendo que o Olavo é contra a Constituição. Eu falo, não, eu não sou contra a Constituição, eu sou contra alguns artigos da Constituição. Se é contra a Constituição inteira, seria só se a Constituição fosse um bloco de coerência do começo ao fim, coisa que ela não é. Mesmo porque tem até dois artigos lá dentro que foram enxertados lá durante a noite por um sujeito que não comunicou ao plenário. Eu esqueci o nome do cara, um que foi ministro da Defesa um tempo, aquele que se vestia de general, como era o nome do cara? Aquele foi um cachimbo. Esqueci o nome do sujeito. Nelson Jobim, isso. O Nelson Jobim, de noite, escreveu dois artigos da Constituição e meteu lá sem consultar ninguém. Falou, bom, então, você vê que essa Constituição é, evidentemente, um saco de gato, então é impossível você ser contra ou a favor dela em bloco. Alguma coisa lá tem que estar certa e outra tem que estar errada. Né? Mas, Constituição, no caso, se torna o quê? Não o nome de um documento escrito, etc., se torna um símbolo. Símbolo que serve para quê? Para distinguir os amigos dos inimigos. Então, tem uns que dizem que amam a Constituição e outros que dizem que odeiam. Mas isso só existe na cabeça do Marco Antônio Villa, evidentemente. Então, é uma leitura ginasiana das coisas. Então, quando nós não somos capazes de perceber a contradição dentro de nós, nós também não a percebemos no mundo. Você perceber as contradições já é um passo formidável em relação, vamos dizer, à compreensão ingênua que acredita em enxergar verdades absolutas aqui e erros absolutos ali. Já progrediu muito. Assim, faz você perceber o problema, você já está muito mais avançado do que o nego que acredita numa pseudo-solução. Tá certo? E este realmente é o primeiro passo. Diz Ortega assim, problema é consciência de uma contradição. E se você tomou consciência da contradição, ela já existia antes da sua consciência. Antes de que você tomasse consciência dela. Então, na hora que você percebe, você tem na mão um problema. Não? Se você tem um problema, a sua visão já é mais, como é que se diz, aprimorada do que você nem percebeu o problema. E eu vejo que nas discussões públicas no Brasil de hoje, basta você assinar um problema e as pessoas entendem aquilo como a tomada de posição em favor disso ou daquilo. Isso é absolutamente inevitável. Quer dizer, tudo virou o programa do Chacrinha. Vai para o turno ou não vai? Eu sim ou não. Né? E esses caras dizem que são intelectuais, meu Deus do céu. Onde é que vai parar esse negócio? Né? Quer dizer, isso aí é, como é que se diz, um compromisso de retardamento mental. Serei sempre um imbecil, né? Contra tudo e contra todos, continuarei sendo um imbecil. Contra todas as conveniências. Tá certo? E por que as pessoas fazem isso? Porque foram educadas por outros que são assim e porque eles têm que sentir que estão a favor de certas coisas para ter uma identidade grupal. E precisa de identidade grupal por quê? Porque não tem identidade nenhuma, porque não tem o ensimesmamento. Né? Nunca pararam para pensar em si mesmo e para ver a desgraça que elas são. Né? Então, evidentemente, se a sua busca é por um elemento, uma espécie de cola que grude os seus pedaços, tá certo? E faça você sentir que está de pé, então você já desistiu da busca da verdade. Isso desde o início, eu insisto, a tolerância para com o estado de dúvida é a condição número um da busca da verdade. Não a idealização da dúvida. Se a gente achar que uma dúvida é melhor do que uma certeza. Claro que uma certeza é melhor, porra. A certeza é um problema que está resolvido, que você não precisa pensar mais. Infelizmente, a certeza é sobre poucas coisas. Na maior parte delas, não tem uma condição de ter a certeza, então temos que ficar andando. Passar, fazer algo entre a verossimilhança e a probabilidade razoável. Isso é o máximo que nós podemos conseguir, mesmo no que diz respeito, vamos dizer, à nossa própria história. Certo? Então, essa ligação íntima entre a sinceridade do indivíduo para consigo mesmo e a busca da verdade, isso não é superável por nenhum expediente social, corporativo, etc., etc. Não adianta formar um consenso, porque o consenso, se for verdadeiro, é um consenso que foi feito entre observadores sinceros que chegaram à mesma conclusão através dos mesmos atos intuitivos, com relação a um objeto já previamente delimitado. Então, portanto, será uma verdade de alcance limitado. Isso é o máximo que nós podemos conseguir. Tá certo? Eu não vejo por que precisaríamos de mais verdade do que isso, porque não há tempo na vida humana para isto. Né? Então, que você pensasse assim, bom, e todas as verdades que eu desconheço, o que fará o mundo sem que eu as conheça? Hein? Se eu não conhecer essas verdades, o mundo estará perdido. Pensa bem, você já está mentindo. Você sabia a verdade ou não sabia nada, vai fazer pouquíssima diferença. No máximo, quando você descobre algumas verdades sobre alguma coisinha, você exerce um efeito social também limitado, no qual se misturam também erros e confusões, etc. Né? Então, eu vejo esse pessoal, vamos dizer, da direita nascente, fala, claro que tinha que existir uma direita no Brasil, o país não pode ficar 50 anos sem uma direita. Não, isso é coisa de idiota, tá certo? Então você tem um monopólio total da esquerda nos meios de comunicação, nas universidades, no mercado editorial, em todo lugar, só eles falam, pô, isso tinha que acabar algum dia. Então eu fui lá e estourei o balão. Né? De fato estourou, agora não segura mais. Tá certo? Mas na direita emergente você vê também a mesma coisa, pessoas que vêm com certeza absoluta, né? Os caras que vêm com certeza absoluta nas nossas instituições, acreditando que o problema do governo Dilma e Lula é que eles infringiram as instituições, quando na realidade a instituição foi feita para eles. Daí vem, aparece o sábio Marco Antônio Vila dizendo, não, mas o PT votou contra a Constituição. Bom, votou contra porque a Constituição não dava tudo o que eles queriam. Tá certo? Mas dava quase tudo o que o FHC queria que eles dessem. Então, também vem os camaradas que vão dizer, ah, intervenção militar, intervenção militar. Daí eu pergunto, como é que se faz uma intervenção militar? Você faz o seguinte, você imita para mim uma reunião de Estado maior, onde eles discutem os cenários possíveis. O que que vai acontecer, como que nós vamos tomar o poder e o que que vai acontecer quando ele tomar o poder. Imita para mim, faz aí 10 minutos de encenação do Estado Maior, porque o cara não consegue. Você não consegue nem imaginar as discussões preliminares a uma intervenção militar, agora você já quer o resultado final. Então você também não sabe do que está falando, tá certo? Então, em segundo lugar, quando o pessoal começou a falar em intervenção militar, eu não sabia qual era o estado de espírito dos comandantes, porque eu perdi contato com os militares brasileiros há 10 anos. Então, antes eu conhecia todas as fofocas, porque eu ouvia toda semana. Agora eu não sei mais nada. Então, eu não sei o que está na cabeça deles. De repente, eles abrem a tampa do pinico e aparece tudo que tem dentro. Tá certo? E era muito pior do que eu poderia ter imaginado. Então, olha, desses caras que vocês esperam uma intervenção militar, o que que se passa na cabeça dos outros? Eu não sei. E, na verdade, ninguém sabe. Então, você tem ali um campeonato de wishful thinking. Cada um diz que aquilo que ele quer que aconteça é a verdade. Isso aí é a direita nacional. É o que está acontecendo no momento. Quer dizer, a pessoa vê o que ela gosta. Se ela gosta das liberdades civis, ela está entrando na vila libertária. Se ela gosta, vamos dizer, de um Estado autoritário, moralista, ela vai para a intervenção militar, etc. Eu digo, olha, mas espera aí, nós estamos querendo fazer um Estado para nós ou é para todo o povo brasileiro? Né? Então só tem alguém que pode decidir o que que é. Esse é o povo brasileiro. Então nós temos que perguntar para ele, o que que você quer, porra? É? Por exemplo, nós sabemos, o povo brasileiro não quer mais essa conversa esquerdista, não quer socialismo, não quer essa putaria nas escolas, não quer a criminalidade, não quer nada disso. Mas, por exemplo, o povo brasileiro gosta de assistencialismo estatal, sim. Isso é verdade. Então, bom, então nós não podemos criar um Estado que seja melhor do que o próprio povo. Isso aí não existe. Então nós vamos ter que, é o que eu digo, nós vamos ter que ter um tempo de democracia plebiscitária, onde tudo se pergunta ao povo e o resultado do plebiscito se incorpora na Constituição. Não tem outro jeito, né? Agora, quem quer isto? E temos dois ou três que querem, mas eu acredito que a maioria dos interessados não quer. Não quer porque vai que o povo decide o contrário do que eu quero. Por exemplo, eu gostaria que não existisse assistencialismo estatal, mas se o povo quiser, ué, quem sou eu para dizer que não? Então, essa mania partidária que tem no Brasil, que tudo tem que ser um contra ou a favor em bloco, isto para nós é incompatível. Nós sempre temos que ver a complexidade das coisas e, quando tomarmos posição, nós temos que tomar posição pontual, com relação a coisas nas quais nós temos certeza suficiente. Hoje um cara me pergunta assim, o que que você acha da demarquia? E descreve um sistema político ideal. Fala, eu não me interesso por modelos ideais, por nenhum modelo ideal. Nem democracia, nem socialismo, nem social-democracia, nem monarquia, nem coisa nenhuma. Tá entendendo? Eu me interesso por aquilo que é possível dentro do quadro real. Só isto que interessa, porque o resto não será feito. É muito simples. Se você fizer, você vai ver que o resultado vai ser uma outra coisa, não aquilo que você prometeu. Para quê? Para a gente se enganar de novo, de novo, de novo, de novo? Eu acho, por exemplo, que uma democracia para o Brasil é possível, desde que os caras entendam que a democracia é a vontade do povo e não dos seus representantes. Porque o nosso parlamento está cheio de deputados que não foram votados, receberam votos de presente, a começar pelo senhor João Willis. Ele não representa ninguém, evidentemente. Ele teve 13 mil votos que não dá para eleger um vereador. E, no entanto, ele está lá legislando. Então, o simples fato de haver esta troca de votos entre membros de alianças partidárias já acaba com o sistema representativo brasileiro, o qual não representa, evidentemente, ninguém. Tá certo? Então, essa é uma farsa. Isso nunca vai poder expressar a vontade do povo. Mas também não foi feito para representar a vontade do povo. Foi feito para que a vontade de um determinado grupo simulasse a vontade do povo. Tanto que este governo atual, com 1% de apoio, ele continua falando em nome do povo. Mas quando fala povo, ele está querendo dizer só a militância subsidiada, o resto não é povo. Tá certo? Então, é claro que nós estamos no reino da alucinação. E nós não vamos sair dele se nós trocarmos a alucinação comum no petista por outras alucinações. Tá certo? Por exemplo, o pessoal que fala de intervenção militar, fala, nenhum deles está informado corretamente do que se passa nas academias, nos quartéis, etc., etc., para saber se existe sequer um desejo de intervenção militar. Ninguém sabe isso. Aparece lá um coronel dizendo, não, a maioria do exército, mas aparece outro dizendo que a maioria do exército é o contrário. E só pessoas que estivessem ali frequentando, como por exemplo, eu frequentei durante algum tempo, dando aula na Escola Comando do Estado-Maior, no Clube Militar do Rio, no Círculo Militar de Belo Horizonte, então eu tinha muito contato com os caras, eu ouvia a opinião deles, que, no meu entender, refletia a opinião de outros tantos colegas deles. Né? Mas, sem essa experiência, você não vai saber o que se passa lá dentro. É tudo adivinhação. Então, isso quer dizer que nós não estamos num ambiente social favorável a nenhuma busca da verdade. Nada, nada, nada, nada. Então, se não existir um grupo de pessoas firmemente decidido a seguir esta coisa da busca da verdade, a loucura vai ser geral, nós nunca vamos sair desse hospício. Digamos, se houvesse 200 pessoas com esta mentalidade, então poderia haver ali uma discussão séria. Tá certo? Eu, na verdade, no Brasil, nunca tive discussão séria com ninguém. Para não dizer que nunca tive, eu tive com o Jacó Gorender, a respeito da questão do escravismo colonial. Mas acontece que não tinha muita discussão, porque eu achava que a tese dele estava certa. Só não estava assim, só faltava um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Foi a única vez que no Brasil eu tive uma discussão séria. O resto não é discussão séria, o resto é apenas, vamos dizer, ataque e defesa. Né? Isso não chega a ser uma polêmica, é um processo mais criminal do que intelectual. Eu acho que a discussão com o Dugin foi séria, porque ele é um homem de uma cultura imensa, ele sabe o que ele está fazendo. Apenas as perspectivas eram diferentes. Eu estava tentando buscar a verdade e ele está tentando influenciar um governo. Falei, bom, então vão ter que dar o desconto. Tá certo? Mas fora disso, eu nunca tive a oportunidade de ter uma discussão séria com ninguém e não acredito que isso seja possível no Brasil de hoje. Mas nós podemos ter discussão séria entre nós. Se duas pessoas estão seriamente buscando a verdade e uma está enxergando uma coisa e outra está enxergando outra, então, espera aí, teve algum problema aí no meio. Nós devemos nos esforçar para enxergar o mesmo objeto, né? Da mesma maneira. Mas se isso não for possível, então isso pode significar que esse objeto tem dois aspectos contraditórios em si mesmo. Tá bom? Então, fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá, aqui tem duas perguntas que são, no fundo, a mesma. Celso Nicoli observa o seguinte: o primeiro passo para empreender qualquer forma de indústria da verdade é saber o que vem primeiro, a consciência ou a matéria. Se caímos no materialismo, a consciência passa a ser um epifenômeno da matéria, isto é, tem uma causa material e mora com isto. E aqui, o Tiago Virgílio Salenave diz o seguinte: eu não entendi porque não poderíamos relacionar a busca da verdade com a questão metafísica. Bom, nos dois casos, o problema é o seguinte: para você poder chegar a uma questão metafísica, você tem que ter desenvolvido antes o senso da verdade nas questões imediatas. Você está entendendo? Quer dizer, não confundir, vamos dizer, a ordem das razões ou dos fundamentos filosóficos das coisas com a ordem temporal da busca da verdade, com a ordem da sua formação para a busca da verdade. Então, de bom, as questões metafísicas já são questões altamente elaboradas, tá certo? Que, ao você lidar com o conceito metafísico, você corre o risco de você fugir formidavelmente da sua experiência imediata, e justamente para evitar esse risco é o que eu estou dizendo. Não se aventure em discussões metafísicas antes de você ter alguma prática da busca da verdade com relação à sua própria vida imediata. Isto é um treinamento. Não é que as questões metafísicas vão teoricamente ou logicamente depender dessas. Não, vão depender dessas no aspecto psicológico ou pedagógico da formação do indivíduo. Você vê aqui, questões metafísicas surgem numa certa etapa do seu aprendizado, mas a questão da verdade surge no aspecto imediato, na primeira confissão que você vai fazer. Tá certo? Então, vamos dizer, primeiras coisas primeiro. Quer dizer, primeiro a nossa formação, primeiro nós precisamos nos equipar para podermos ter a confiança suficiente de que estamos na busca da verdade e não estamos na busca de algum pretexto ou de alguma, de alguma segurança psicológica. Não. Quer dizer, o amor à verdade, ele vem antes de tudo. Tá certo? E ele não pode ser exercido diretamente em questões metafísicas ou em questões filosóficas, de modo geral. E aí ainda o Tiago Virgílio Salenado pergunta: o senhor poderia mostrar a relação entre a busca da verdade pela consciência individual e as estruturas da realidade e as verdades metafísicas presentes nos milagres da atuação de Deus na história, nas nossas vidas? Podemos, mas podemos isto do ponto de vista filosófico, do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista da teoria, não do ponto de vista da ordem do aprendizado. Está compreendendo? Você veja aqui, vamos dizer, os próprios milagres, eles não são objetos de um testemunho direto. O testemunho do milagre é indireto, ele é feito de vários indícios que você junta para você compor o conceito de um milagre. Tá certo? Mesmo você ter presenciado um milagre, não. O que você preservou foi o efeito externo dele, não a ação divina, propriamente dita. Mas, então, isso aí já é a coisa mais complicada e que requer algum treinamento, né? Então, o que eu estou dizendo, você tem que ser primeiro um bom narrador da sua vida, narrador do que um bom testemunha. Isso é a primeira condição. Sem isso, nada feito depois. Quer dizer, a tendência de saltar essa etapa para pular para os grandes problemas filosóficos e metafísicos é muito grande. E, de certo modo, toda a formação universitária nos convida a isso. Quer dizer, você chega lá, não sabe se você é uma pessoa, vamos dizer, que tem uma integridade, que tem um centro, que tem, vamos dizer, se é uma alma mais harmônica, ou se você é feito da costura de vários pedaços, vocês não sabem isso, já começa a te dar questões filosóficas e metafísicas. Tá certo? Então, isso aí, isso, vamos dizer, é uma das grandes fontes de misérias e erros formidáveis que circulam por aí. Quer dizer, não é qualquer pessoa que está habilitada para estudar filosofia. Aristóteles já dizia, não se deve discutir com aquele que não conhece ou não aceita, né, os princípios da demonstração e da prova, né? Agora, pensa bem, você aceita os princípios da demonstração e da prova? E quais são esses princípios, né? Então se trata de uma formação pessoal anterior à sua formação intelectual propriamente dita, por assim dizer, uma formação moral. Mas, por exemplo, quando você pergunta para os seus filhos quem foi que fez isso, fez aquilo, eles dizem a verdade? Ou eles têm medo de dizer a verdade? Eles procuram dizer a verdade ou procuram se defender, né? Isso já é um... Pensa bem na sua formação. Quando você era criança, Você foi educado, vamos dizer, para ter confiança na sua mãe, no seu pai, poder dizer a verdade para ele sem medo? Ou ao contrário, você foi educado num sistema defensivo onde a coisa mais importante é tirar da seringa? Pensa bem, vê como foi a sua formação e vê que hábitos se incorporaram nisto, né? Então, eu vejo que, eu, pois, na minha infância, eu não tive esse problema de ter que mentir muito para me esconder do castigo, né? Eu mentia simplesmente porque eu vivia no mundo da fantasia. Quer dizer, eu, aos 8 anos, quando eu acordei da doença, para mim, fantasia e realidade não tinha a menor diferença. Eu misturava tudo, entendeu? E foi só aos poucos que eu fui percebendo a necessidade de distinguir essas coisas. No início, isso não me parecia. Portanto, eu mentir num caso desse não me parecia uma coisa grave, entendeu? Foi só aos poucos e sozinho que eu fui percebendo isso. Mas cada um teve a sua educação, teve a sua formação. Então, veja, quais são os hábitos de veracidade ou de mendacidade que você adquiriu desde pequeno? Isso aí já é você contar a sua história corretamente para você mesmo. Não é isso? Miguel Soriano pergunta: meu grande sonho é ser um gênio da psicologia. Tomara que dê certo. Tenho muito interesse em estudar o que é o eu e acredito que Louis Lavelle e Zonda são dois autores indispensáveis. Tem toda a razão. Minha pergunta é: o eu é uma criação da consciência ou ele é a própria consciência? Bom, o eu faz parte da consciência, mas você não pode dizer que ele é a consciência. O eu só existe a partir, vamos dizer, de uma narrativa. Quer dizer, o eu é a propriedade fundamental da consciência, sem sombra de dúvida, chegar a ter um eu autoconsciente. Mas isso aí demanda algum tempo, isso quer dizer que o eu não aparece sozinho desde o início. Você precisa já ter alguma história e precisa se apropriar dessa história. O Dr. Freud diz que isso acontece a partir dos 5, 6 anos, pode ser, pode não ser. Tá certo? Eu acho que para mim foi até mais tarde, eu acho que até os 8, 9 anos não tinha eu nenhum. Mas tudo depende da história individual. Agora, na apostila, o que é a psique, tem lá explicado exatamente como é esta origem do eu. Então, lê essa apostila que a resposta está lá. Pedro Werneck diz: na aula 283, você explicou como o acúmulo de contradições na ciência leva a uma crise de fundamentos que exige um retorno ao campo filosófico, sem sombra de dúvida, o que acontece. Por isso que eu não acredito na história de que, vamos dizer, é um lugar comum. Quer dizer, as ciências se destacaram da filosofia e se tornaram campos autônomos. Não. Essa autonomia é temporária. A ciência permanece autônoma até ela entrar numa crise de fundamentos. Daí volta tudo, elas se reintegram na filosofia automaticamente. Então, eu acho que a ciência pode ser definida como, dizer, como um determinado campo de investigações que temporariamente se torna acessível a um conjunto de procedimentos padronizados de investigação, até que esses procedimentos comecem a dar problemas. Então, a autonomia da ciência é temporária, ela é mais uma coisa ilusória do que uma realidade óbvia. Tá certo? O fato de que elas sejam consideradas autônomas pelos seus praticantes não é uma noção objetiva, evidentemente. É uma espécie de autoimagem de uma classe de profissionais, e nós não temos por que levar isso em conta, mesmo que todos os profissionais de uma área digam: ah, isso aqui é autônomo, não tem mais nada a ver com filosofia, a noção de filosofia natural está superada. Quando aquilo entrar numa crise de fundamento, eles vão voltar aos problemas filosóficos, querendo ou não. Seria o processo desenvolvido, descrito pelo Thomas Kuhn no livro The Structure of Scientific Revolutions? Em parte é. Mas, uma crise pode ser resolvida quando ocorre em uma época como a nossa, em que até mesmo os cientistas mais respeitados são completamente ineptos em lidar com os problemas filosóficos. Eu acho que esse aqui é o grande problema. A maior parte das discussões científicas que eu vejo, não posso dizer em todas, eu acompanho uma fração infinitesimal, mas que para mim já é muito grande, eu vejo que frequentemente os caras não têm a mínima clareza quanto aos conceitos que estão usando. Não é isso? Então, eles pretendem descrever a realidade, mas com conceitos que estão carregados, vamos dizer, de nuances simbólicas, metafóricas e de intenções polêmicas. Isso aí, evidentemente, não funciona. Aonde termina uma coisa, onde começa a outra? Onde termina a discussão científica? Onde começa, vamos dizer, a confusão ideológica? Falar um limite muito impreciso e que você só pode traçar para cada caso individual. Você tem que acompanhar cada discussão e saber: olha, aqui o negócio bagunçou a partir de X. Né? Mas eu não conheço um setor onde hoje essa distinção seja clara. Não, não conheço, não, inclusive eu não vejo muita consciência da parte dos debatedores quanto a esta necessidade. Eu acho que você tem uma espécie de descalabro intelectual generalizado na humanidade, que só não alcança resultados mais catastróficos porque você tem resíduos, você tem remanescentes de outras épocas que ainda conservam esses valores fundamentais e mantêm um certo equilíbrio nessas discussões. Mas no Brasil não tem, não. No Brasil acabou tudo. Nelson Filho pergunta: se a apostila feita por Mário Chaim e Juliano Rodrigues, exercício e indicações práticas, pode ser incluída na mediateca do novo site? Ela será incluída necessariamente. Se não foi ainda, deve ser proximamente. Que alguém pergunta, como eu vejo a relação entre drogas para os rituais e o contato com o divino? Fala, nenhum contato com o divino obtido por droga é autêntico. Nenhum, nenhum, nenhum. Contato com o divino é real quando é a iniciativa do próprio divino. Né? Se ele necessita um estado alterado de consciência, não é coisa nenhuma. Né? Tárcio Sotti pergunta: o senhor disse que o povo deve ter a opção da escolha, mas no momento em que entramos, não seria como dar uma arma na mão de uma criança? Para o Brasil chegar a esse estado de maturidade, teria que desaparelhar o atual sistema para depois começar a dar as devidas condições de amadurecimento. Muito bem, nós não temos essa opção. Nós vamos amadurecer o nosso povo para que depois ele tome as decisões. Quem vai amadurecê-lo? Você imagina, para você educar um povo, você precisa começar por formar, como nós estamos formando aqui, uma elite intelectual que aos poucos vai irradiando a sua influência para outros setores da sociedade e vai civilizando o conjunto. Isto leva décadas ou séculos. Não dá para esperar isto. Então é o seguinte, nós não. É sempre a ilusão brasileira, nós temos que ter uma Constituição e leis que sejam melhores do que o nosso povo. Falo, não dá para fazer isto. Na melhor das hipóteses, as instituições terão serão uma expressão real do nosso povo. Agora, o que nós temos hoje. São instituições que são expressões reais do interesse de um grupo pequeniníssimo, tá certo? Altamente desonesto, altamente manipulador. Eu acho que qualquer democracia popular, realmente popular, é preferível a isto. Claro que não vai ser uma democracia perfeita, e ademais, como é que o povo vai aprender se não for pela experiência? Se o povo vota em favor de determinada coisa e essa coisa dá manifestamente errado, o povo vai ter que pensar de novo. Agora, se as ideias que dão errado vieram de fontes que você nem sabe quais são. Quer dizer, no Brasil é assim, quer dizer, as fontes da legislação são secretas, quer dizer, vem o da ONU, do centro globalista qualquer, aparece um deputado, um senador defendendo aquela porcaria, e de repente o país inteiro adotou aquilo sem nem saber de onde vem. Tá certo? Então, aí as coisas ficam difíceis. Não, mas tem certas coisas que o povo já percebeu. Por exemplo, ele já percebeu que ele não é representado pelos seus representantes. Ele já percebeu que o desarmamento civil é uma fraude. Né? Ele já percebeu que esses esquemas de corrupção envolvem praticamente toda a classe política. Todo mundo já percebeu isso. Então, acho que essas coisas que o povo percebeu, ele está em condição de corrigir, desde que eles tenham os meios para isso. Quem vai lhe dar os meios para isso? Ele mesmo. Ele vai ter que se impor. Então, não. Essa escolha de você administrar o povo como se fosse o educador do povo inteiro. Ele disse: bom, vou falar o português, claro. O melhor educador que eu conheço sou eu. Eu me considero qualificado para educar o povo brasileiro? Eu falei: de jeito nenhum, em hipótese alguma. Ao contrário, eu vou ter que aprender com ele. Quando houve os movimentos de março, eu disse para os supostos líderes do movimento: não liderem nada, sigam a massa, porque a massa nesse momento está extremamente consciente, ela tem muita clareza do que está acontecendo. E isso nunca se verificou antes no Brasil. Quer dizer, você ter consciência clara de que o esquema de corrupção está ligado ao Foro de São Paulo. Eu digo, pô, todo mundo estava dizendo isso nas passeatas. Isso era o povo brasileiro que estava dizendo isso. Então, ele sabe mais do que os jornalistas brasileiros. Ele sabe mais do que os políticos brasileiros. Então, deixa ele fazer as coisas do jeito dele. Né? É. Alguém perguntou o que eu acho do livro do Thomas Piketty, O Capital do Século XXI. Eu não li esse livro ainda, eu só dei uma lambida no livro e acho que é prematuro para eu me manifestar. O humor é uma ferramenta, um meio que pode nos auxiliar nas etologias, sem dúvida. Quer dizer, o humor, o primeiro ensinamento do humor é a modéstia. Quer dizer, o primeiro objeto do humor é você mesmo. Se você não é capaz de rir de você mesmo, é melhor você não rir de ninguém. Agora, nas condições atuais, o exercício do humor está quase criminalizado, porque nós estamos no meio de pessoas cuja principal função é adquirir uma pose solene e se fazer como se ele fosse um adulto falando para crianças. E isso tudo é teatro, e é um teatro infantil. Eu me lembro uma vez que teve um sujeito, um cara jovem, foi dar uma bronca nos meus dois filhos, Gugu e Thales, e eles viraram para ele com ar de desprezo e falaram assim: adultinho. Eu acho que todos esses caras do Senado e da Câmara são todos adultinhos. Esta pose de maturidade fingida, essa pose de gente experiente que sabe tudo, isso tem que acabar no Brasil. As pessoas têm que começar a falar de uma maneira sincera e simples. Se você compara, por exemplo, você compara um discurso do Ronald Reagan com o discurso da Dilma Rousseff ou do Lula ou de qualquer outro, quer dizer, por um lado você tem um ser humano falando como ele falaria para a família dele, do outro lado você tem, vamos dizer, um monumento de pomposidade que é todo fingido do começo até o fim. Se nós não consertarmos essa linguagem, este meio de comunicação, não temos esperança. Então, em primeiro lugar, vamos acabar com essa porcaria de Vossa Excelência. Não chame ninguém de Vossa Excelência, nunca, em hipótese alguma. Mesmo que você vá preso. Eu chamo você de excelência quando você provar a sua excelência. Porque senão eu posso dizer, tem a excelência no seu cargo que no momento está preenchida por um sujeito totalmente inepto. Ah, isso aqui. Jonatas pergunta: gostaria de saber se a verdade propriamente dita é aquela a que chegamos através da dialética para a lógica, do trânsito da dialética para a lógica. Porque mesmo começando a intuição, tem de ter a prova de que aquela verdade é real. Nunca. Você tem que privilegiar a verdade e não a prova. A prova é sempre para os outros. Você tem que buscar a verdade do seu testemunho direto primeiro, mesmo que você não consiga provar aquilo para ninguém. Imagine a posição de que você é a única testemunha de um crime. Você viu um sujeito matando o outro. Não há mais nenhuma prova. Você pode provar o seu testemunho? Não, o seu testemunho é um elemento de prova. Mas você, por sua vez, não pode provar. Então, a busca da verdade primeiro, a busca da prova muito depois. O desejo de provar, tá certo? Já é uma fraqueza da inteligência. Você tem que buscar a verdade para a sua própria orientação, não para a dos outros. A prova deve surgir de maneira mais ou menos natural à medida que você vai aprimorando os seus instrumentos dialéticos, lógicos, etc., etc. Então a prova começa a lhe aparecer. A prova deve decorrer da própria intuição como uma espécie, vamos dizer, de conversão de uma linguagem na outra. Não é uma coisa externa que você vai ter que acrescentar ali. E se não houver prova, não tem problema. Eu não estou tentando convencer ninguém de nada, estou tentando eu mesmo descobrir a verdade. Mesmo isso é o voto fundamental que você tem que fazer na sua vida. Eu quero saber a verdade, mesmo que eu não consiga mostrá-la para ninguém. Aos poucos, você vai acumulando, fazendo um patrimônio de verdades que você descobriu, que você testemunhou, etc., etc. Com o tempo, aparece a linguagem para expressar aquilo. Note, meu Deus, a verdade, mesmo que você não é que você não consiga prová-la, mesmo que você não consiga expressá-la de uma maneira compreensível para os outros. Você tem que aprender a você repousar na verdade. Olha, eu sei que isso aqui é verdade, não consigo demonstrar para ninguém, mas eu estou tranquilo, porque eu sei o que se passou. Não conseguir provar é simplesmente você não conseguir dar circulação social àquilo que você percebeu. Nem por isso a coisa deixa de ser verdade. Então, privilegiar antes a verdade do que a prova. A mania da prova corrompe o desejo da verdade. Quantas vezes você não vai adaptar a verdade para torná-la mais provável para um outro? Não é isso? Então, eu digo, a lógica dialética jamais te leva à verdade. A lógica só demonstra aquilo que você já sabia. A lógica nada acrescenta, já dizia Aristóteles. Quanto à dialética, a dialética é uma confrontação de hipóteses para quê? Para despertar uma intuição. Isso também o próprio Aristóteles explica. Tá certo? Então, o foco central, quer dizer, é a intuição da verdade. Eu fiz esse voto quando eu era pequeno, quando era jovem, Eu quero saber a verdade, mesmo que eu não consiga dizer para ninguém. E durante muitos anos eu percebi muitas coisas que eu não conseguia nem explicar para os outros. E isso vai criando uma espécie de densidade da sua experiência. Daí, criando, vamos dizer, um sentimento de realidade que você vai tendo. E é isso que vai te orientar mais tarde. Se você desenvolver isso, você nunca vai precisar ter uma autoridade, um consenso que te justifique. Você diz, eu sei disso, por quê? Porque eu vi, eu estava lá. É muito simples. As provas, se for necessárias, são para persuasão. Não é isso? E mesmo assim, você, mesmo quando você tem as provas, se as pessoas não quiserem acreditar, elas não acreditam. Então, sempre a verdade primeiro, a prova depois. Bom, muito bem, eu acho que é hoje, né? É hoje, já acabou. Como sempre, tem muitas perguntas valiosas, mas... peraí, mais uma. Nando Castro pergunta. Sobre essa questão da verdade incompreensível, poderia também se encaixar na sua descoberta do Foro de São Paulo? Bom, eu não descobri o Foro de São Paulo, quem descobriu foi o Graça Wagner, né? E ele praticamente me entregou a coisa de mão beijada, me entregou uma pilha de documentos. Quando eu li os documentos, falei, não tem conversa, isso está acontecendo mesmo. Tá certo? Mas, vamos dizer, a resistência que as pessoas ofereceram a isso, bom, em parte existe a resistência maliciosa de pessoas que sabiam perfeitamente que aquilo é verdade, mas que não queriam que fosse revelado, porque o Foro de São Paulo precisa de proteção para ele poder crescer em segredo até ter acumular um poder tal que daí para diante a revelação da sua existência não o prejudicasse mais. E houve uma outra parte que foi a resistência espontânea de cérebros mal dotados, que são ludibriados pela falácia da experiência usual, quer dizer, aquilo que escapa do seu círculo de consciência não pode existir. Tá certo? Então, eu acredito que a primeira hipótese, quer dizer, da ocultação maliciosa, foi apenas um grupo pequeno de pessoas, mas essas exploravam, vamos dizer, o temor, a inibição mental dos outros. Tá certo? E ficavam inseguros de aceitar uma coisa que os seus chefes ou as pessoas de prestígio diziam que não existia. É sempre assim, isso é sempre uma vergonha que as pessoas passam, na medida em que não têm o senso da verdade, mas ao mesmo tempo são os porta-vozes da verdade. Só tem um jeito de você escapar disso, é você não precisar mais da aprovação de ninguém. Não precisar mais da aprovação de ninguém, não é assim. Eu penso com meus próprios miolos. Não é assim. É ao contrário, meu filho. A coisa requer uma humildade tremenda e muita paciência. Quer dizer, mil vezes você vai ter que desfazer as suas crenças, ver as coisas por outras maneiras, ver as coisas de outro lado. E no Brasil, a primeira coisa, a primeira providência que as pessoas fazem é se proteger do outro lado. Então, em vez de você conhecer o que o outro lado pensa, você o imagina, você o caricatura mentalmente, você o inventa, tá certo? Você inventa, como o Mauriás, ele inventa um burguês de acordo com a imaginação. Primeiro ele inventa que o adversário dele é burguês, quando evidentemente ele e eu somos membros da classe média, nenhum de nós é burguês nem proletário. Então ele devia começar por aí, né? Quer dizer, não venha falar em nome do proletariado porque você não tem nada a ver com ele, eu também, nem... eu tenho nada a ver com a grande burguesia. Provavelmente ele tem mais a ver com a grande burguesia do que eu, porque nós sabemos que os ricos no Brasil apoiam o PT, as 15 famílias mais ricas apoiam o PT, banqueiro apoia o PT, assim por diante. Tá? Então já tem uma falsificação sociológica na base da consciência do cidadão. Mas esta coisa de você tomar partido quando você é jovem e você ter que imaginar o outro lado sob uma fisionomia caricatural e maligna, isso no Brasil é quase um mandamento. Isso é obrigatório. Né? Eu posso dizer, eu examinei os dois lados porque eu estava de um lado e depois examinei o outro. Né? Quem fez isso? Praticamente ninguém. Não é isso? Então, quer dizer que o famoso mandamento jornalístico de ouvir o outro lado é só da boca para fora, ninguém ouve o outro lado. Então, o Mauriás, por nós poderíamos perguntar, me dê um testemunho de um burguês que fez isso. No meio de tantos que fizeram, nós rezamos para Jesus Cristo agora, no dia seguinte mandamos matar criancinhas negras nas favelas. No meio de tantos burgueses que vêm fazendo isso há tantas décadas, deve ter pelo menos um que confessou. Assim como tem gente que confessa aos morticínios, às torturas da União Soviética, da Alemanha nazista, tem que ter um que confessou, me mostre um. Me mostra uma ata de reunião onde se decidiu isso aí. Me mostra uma escola burguesa onde se ensinou isso aí. Porque não é possível que todas as instruções malignas se passem sem palavras. Quer dizer, o policial adivinha, a instrução muda que o burguês lhe deu. Vá lá e mate as criancinhas negras. E ele vai lá e mata. Realmente não é possível uma coisa dessa. Você tem que ter alguma ordem de serviço, alguma ordem de comando, alguma coisa. Uma vez, pelo menos um caso, ele não tem nenhum, porque isso nunca aconteceu. Então é tudo imaginação. Imaginação adolescente que tem medo do outro lado. Tá certo? E o deforma completamente. Olha, eu nunca deformo em mar de comunistas, porque eu os conheço, eu sei como eles são. Não estou deformando absolutamente nada. Tudo que eu digo deles foi coisa que eu vi. Tá certo? E que estão comprovadas em milhares de documentos. Não é isso? Então, por exemplo, quando ele, o Mauro Iasi, diz: ah, eu usei apenas um poema de Bertolt Brecht que é metafórico. Eu digo metafórico no seu entender, mas não no entender de Bertolt Brecht. Porque Bertolt Brecht era formalmente um adepto da política de extermínio. Sempre foi. Portanto, quando ele fala, ele prega o extermínio, não é metaforicamente. Ele pode estar usando uma fórmula verbal metafórica, mas ele está dizendo uma realidade substantiva e essencial no entendimento dele. Segundo, a necessidade do extermínio sempre foi declarada por Karl Marx, por Lenin, por Stalin, por todos eles. Quando eles dizem que vão fazer uma coisa e depois fazem, então você dizer que eles estão fazendo não é atribuir a eles uma intenção. É simplesmente retratar o curso de uma ação desde a sua concepção até a sua execução e seus efeitos. Outra coisa é você supor, vamos dizer, uma unidade, né, de intenção por trás de atos que vão desde, vamos dizer, burgueses reunidos, por exemplo, na associação comercial, até o sargento da PM. Como a ordem foi transmitida? Ah, é através da ideologia burguesa, mas onde a ideologia burguesa diz que as criancinhas negras têm que ser exterminadas? Nunca disse isso. Não tem um ideólogo burguês que proponha isso. Tá certo? Então, se você entende ideólogo burguês como os adeptos, vamos dizer, da democracia parlamentar burguesa, ou conservadores, tal, nenhum por ninguém propôs isso. Agora, pode ter tido algum maluco que propôs isso dentro do esquema socialista, nazista ou fascista, ou qualquer coisa assim. Pode ser. Mas o que, que isso tem a ver com a ideologia burguesa? Cadê os burgueses no governo de Mussolini? Cadê os burgueses no governo de Hitler, que não tinha nenhum burguês, meu Deus do céu? É? Então, nós sabemos hoje, mas quem formou o fascismo? Né? Se você ver os livros do James Gregor, que são provavelmente o maior historiador da área, você vai ver que o fascismo foi inteiramente formado por soldados que voltavam da Primeira Guerra. Já com a mente totalmente anarquizada, depois de ver 5 anos de sangue, violência, caos, etc., e que estavam revoltados com o quê? Contra a ordem burguesa, meu Deus do céu. Como é que você vai fazer desses caras os agentes da burguesia? Quer dizer, é um negócio totalmente invertido. Então é tudo imaginário. Então isso quer dizer que esse idiota não sabe o que é uma metáfora. Né? Ele pensa que está dizendo uma coisa literal quando está usando uma metáfora. E pensa que está dizendo uma metáfora quando está dizendo uma coisa literal. Então esse sujeito não sabe ler, não sabe escrever, não sabe pensar, não sabe fazer nada. Ele tem que ir para casa, arrumar um emprego de frentista de posto de gasolina. Que é a sua verdadeira qualificação, talvez, se souber o que é gasolina. Porque aqui nos Estados Unidos, você pega o cara do posto de gasolina, faz uma pergunta para ele sobre gasolina, ele te dá uma aula sobre gasolina. É? Toda a fabricação, as diversas marcas, a diferença, o preço, o mercado, tudo. Os caras sabem tudo. Né? Você pega um sapateiro aqui, pergunta de sapato, o cara te dá uma aula sobre sapato. Ah, no Brasil não é assim. No Brasil, as profissões inferiores são intelectualmente inferiores. Eu nunca entendi isso. Eu sempre digo para os meus alunos, vocês têm que conhecer alguma coisa. Então vocês têm que ter alguma técnica, alguma ciência, alguma coisa, por modesta que seja, que vocês dominem do começo até o fim. Né? Daí vocês vão entender o que é conhecer. Então, quando eu entrei no jornalismo, eu tinha 17 anos de idade. Eu fiz questão de estudar tudo no jornalismo. Né? A pauta, a coleta de informações, a redação, os critérios de edição, a diagramação do jornal, o seu processo de impressão, de distribuição, de tudo, até, então eu sabia onde eu estava, meu Deus do céu. É? Agora, você pegar 99% dos jornalistas, eles nunca se interessaram por saber o que se passa na gráfica. Tanto que eu reparava que os gráficos tinham desprezo pelos jornalistas. Os jornalistas, por exemplo, eram ignorantes. Quando eles chegavam lá na gráfica, o gráfico corrigia erro de português. Tá entendendo? Quer dizer, o cara do linotipo fala, pô, esse idiota escreve tudo errado, para corrigir. Isso eu ouvi centenas de vezes. Tá certo? Então, os gráficos eram uma classe antiga, tá certo? Com suas tradições, tradição que ia passando assim de pai para filho. Então, os caras dominavam realmente o negócio. Então, eu tinha mais a aprender com eles do que na redação. Na redação só tinha um monte de pseudo-intelectuais. Então, você sabe que, por exemplo, quando chegava um foquinha recém-egresso da faculdade, tinha uma brincadeira que todo mundo fazia. Mandava o cara ir na oficina buscar a calandra. Calandra era uma máquina do tamanho dessa sala aqui. Sabe, vai lá, pede pro fulano, mandei buscar a calandra. Todos os foquinhas caíam nisso. Quer dizer, passaram para ficaram 5 anos na faculdade e não sabiam o que era a calandra, meu Deus do céu. Então, agora, o cara da gráfica sabia o que o pessoal da redação fazia. Então, tinha muito a aprender com eles, que eram profissionais experientes. Não tinham sido improvisados em faculdade, tinham sido improvisados no dia a dia do trabalho. Não tinham diploma de coisa nenhuma e, no entanto, eram profissionais respeitáveis. Então, aprenda alguma coisa. Ah, você vai engraxar sapato? Tá bom, então você vai conhecer todas as graxas do mundo, todos os tipos de couro, todos os efeitos que vai dar, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Você vai ser um técnico naquilo. A hora que você tiver esse domínio, você vai entender, sentir a diferença de saber e não saber. Agora, se tudo que você sabe é só um pouquinho, vocês vão sempre ficar na incerteza. Então, este é outro critério, é outro exercício que eu passo para você. É? Então, ah, eu vou aprender aqui desenho. Eu digo, tá bom, então você vai me dizer quais são as marcas e tipos de lápis que existem. Olha, uma coisa que eu achei maravilhosa, quando eu conheci Yusuf Ibish, era o maior calígrafo árabe do mundo. Né? Então, eu fui lá fazer umas perguntas. Eu era calígrafo amador, brincava com essas coisas e tal. Faz pergunta para eles, como é que começa o aprendizado da caligrafia? Eles começam o seguinte, você vai pegar, né, um caninho, uma espécie de um bambu que eles usam lá, né, e você vai aprender a cortar a pena com um golpe só. Enquanto você não aprender a fazer e sair uma caneta perfeita, você não começa a aprender caligrafia. Eu falei, opa. Ele tinha feito isso e se tornou o maior calígrafo do mundo. Então, você imagina então a quantidade de técnicas que esse indivíduo tinha que dominar para exercer aquela arte. Eu conheci um outro sujeito chamado Krishlov, que ele também era um estudioso de assuntos islâmicos, e ele tinha feito. Existe a arte do mosaico islâmico, que é uma figura geométrica que se desenvolve a partir de um centro. E eles tinham esgotado o número de fórmulas. Fazia 8 séculos que ninguém inventava nada. O cara inventou uma forma que não existia. Isso quer dizer, ele conhecia todas as outras, meu Deus do céu. Então, aí você tem essa experiência do domínio de uma técnica. E isso permitirá a você julgar quando você sabe e quando você não sabe as coisas. Permitirá que você faça o exercício dos 4 níveis de credibilidade. Ou seja, eu conheço isso como uma possibilidade que eu imaginei, conheço isso como uma verossimilhança, isso é, como algo que se eu disser as pessoas vão acreditar. Conheço isso com uma razoabilidade, com uma probabilidade razoável, isso é, podendo dar uma demonstração dialética, eu conheço como uma certeza lógica definitiva. Se você não sabe classificar os seus conhecimentos, quer dizer que você não tem nenhum. Se você não sabe que uma coisa é uma mera probabilidade, mera possibilidade ou uma probabilidade razoável, então você não sabe nada a respeito. Como adquirir o senso de distinguir essas coisas? Conhecendo algo, por modesto que seja. Então, alguma técnica você tem que saber, alguma profissão você tem que dominar. Qualquer uma. Pode ser engraxar sapato, não tem importância. Você virá aqui nos Estados Unidos, você tem o John Taylor Gatto, que é um grande educador. E ele descobriu que a fórmula da educação é você só ensinar para as pessoas o que elas querem aprender. Mas ensinar tudo a respeito. Então, ele tinha um aluno que só pensava em beisebol. Ele disse: Ah, é? Tá bom, então agora nós vamos estudar o beisebol, você vai saber tudo a respeito. O cara daí para dentro deslanchou nos estudos, porque ele tinha o modelo do conhecimento. Então, se ele fosse estudar biologia, por exemplo, ele sabia distinguir entre o saber e o não saber. Esta experiência falta praticamente para todo mundo no Brasil. É difícil você encontrar um profissional de qualquer coisa que domine aquele pedacinho, né? Então, faça isso, onde você estiver. Quer dizer, eu caí no jornalismo por. Na verdade, fui só para o jornalismo porque isso era meio período, foi esse o único critério que eu tive para escolher o jornalismo, né? Mas já que eu estou lá, eu falo, bom, então eu vou levar essa porcaria a sério. Então, faça isso e você não se arrependerá. Quer dizer, não coloque muitas questões metafísicas, questões filosóficas no começo. Não, não, não. Faça assim perante outras. Ser uma testemunha fidedigna de você mesmo. Segundo, dominar algum ofício ou técnica. 100%. Saber tudo a respeito. Não é isso? Então, agora, porque eu vim aqui para os Estados Unidos, eu falei, vou estudar esse negócio das armas e da caça. Então, você vai ter que estudar como é que se faz cada cartucho, meu Deus do céu. Quantos grãos de pólvora você põe ali, qual é o peso da bala, qual é a trajetória, qual é o cálculo balístico, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Você vai usar tudo isso? Não, mas você vai dominar o assunto. Então, você se sente seguro. Está entendendo? Claro que eu estou só no começo disso aí, eu sou uma criança nesse negócio. Quando eu pego os livros aqui, eu fico impressionado com o domínio que os caras têm. Não é isso? Então, por exemplo, como é que você vai rastrear um urso? Eu já li 20 livros sobre isso, eu estou cada vez mais impressionado com o número de coisas que você precisa saber para isso. É? Então, isso aí impõe respeito, está entendendo? Essas pessoas estão na realidade. Claro que a realidade delas é limitada, mas elas estão ali com os dois pés fincados. Né? Este espírito, isso tem que entrar na sua cabeça de qualquer jeito. Não é só para você ouvir. Isso é para você fazer. Você vai sentir a diferença depois. Nunca vai se arrepender de fazer isso. Lá, o que estou atrapalhando no quê? Eu sou, sei lá... uma vez eu trabalhei de arquivista. É a profissão mais chata que existe. Eu comecei trabalhando de arquivista e terminei como autor de um livro sobre sistemas de arquivamento. Um livro que foi publicado com a revista de administração, nunca mais apareceu. Mas está lá. Né? Falei, por quê? A coisa é essa, então vamos fazer direito. Até o fim. Tá, quer dizer, eu não estou dizendo coisas que eu acho bonitas. Estou dizendo coisas que eu fiz e que funcionaram para mim. Quer dizer, é o saber de experiência feita que falou Camões. Então, essas duas coisas funcionam. A sinceridade do testemunho e o domínio de alguma técnica. Tá bom? Então, por hoje é só. Não esqueçam o encontro de escritores, que é de 25 a 28 de novembro. Vocês podem ou assistir pessoalmente aqui ou assistir por internet. Então, as inscrições estão abertas. Estão lá no seminário, estão no meu site. Né? E estão um pouco em toda parte. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.